nosso Duélio Júnior. Atenção, minha amiga, minha amiga, quando você for à feira, você vai concorrer no espetacular moderno, seco, suavizador digital com flanela alada e bico de assopro nos modelos 1 cocó, 2 cocós, 3 corococós. Um cocó, dois cocós e três corococós. Exatamente. Temos abalizador digital com flanela lá de bico de assopro nos modelos. Um cocó, dois cocós, três corococós. Companheiro Gomes, a interpretação do presentaço realmente é sempre fantástica, né? Sim, sim. Mas não entendi nada. Isso é um aparelho para secar os ovos. Secar os ovos? Exatamente. Tudo que vem da rua tem que ser lavado antes de entrar na geladeira. Exato. Inclusive os ovos. Exato, então, exato. É o seco os ovos lisador digital com flanela lá de bico de assopro nos modelos. Um cocó, dois cocó, três corococó. Tá certo. Liga o aparelhinho, por favor. Olha. Ai. Tem som de galinha, o aparelho. Tá certo, tá certo. Tá bom.